Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Estamos para fazer mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Castrense, Universidade FM e Rádio Universidade de Coimbra. Em Portugal, estamos também no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. E começamos da melhor forma com a nossa grande Gillian Welch. É o disco Boots No. 1, The Official Revival Bootleg, precisamente temas alternativos e novas versões para as canções que se encontravam no seu primeiro álbum, Revival. Desta vez, para começarmos a Orelha Extra, escolhemos I Don't Want To Go Downtown. Sejam bem-vindos para prosseguir Kajsa Blom, que é o mesmo que dizer Kablam. Thank you. É um EP com 5 temas de Cobham, chama-se Furiosa. Ficámos precisamente com o último, Intensia. E também o mais recente trabalho para o músico do Mali, Abu Diarra, chama-se Koya, o disco, e o tema Tunga. Nemana foto Tunga tenha toroko. Alebe mirilila, iwolo fa berebe mirilila. Alebe dugalinye, iwolo ba berebe dugalinye. Olube mirilila, terike berebe hamilila. Alebe miriela, ibalima berebe hamilila. Eala, napolo nini tenya toroko. Afransita ga tenya toroko. Belgique warite soroko. Espanha warita soro fu fala aqui. América warita soro fu fala aqui. Seca de betunga na. La yoroju ku de betunga na. Ya fa uri ya fa. Tu la tengo warita soro fu fala aqui. Ne mara fotunga tenya toroko. Olube tunga nela, faneni baneni bebe tunga na. Kasula bila bebe tunga na. Nene ba munu bebe tunga na. Sekele bebe tunga na. Yafa, yafa. Tunga fe warite soro fufalaki. Tunga fe warite soro kwanzane. Na kolo nyini tenya toroko. Ela se quer de betunga. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. ainda a soar por aqui o último trabalho dos finlandeses Orans e Pazuzu. Chama-se Varatelia. E o tema é o title cut. Para apresentar de seguida uma dupla de Francesco Cassino e Nicola Nessi, são os After Crash e este é o seu primeiro longa duração, chama-se Lost Memories. I was very, very different from how I am now. Foram os After Crash de Lost Memories com Don't Change For Me. Esta é a primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E vamos voltar às três irmãs yemenitas Eiwa, do álbum estreia Habib Galbi. Vamos ficar com Ismer Ma Al Gat. We'll be right back.

Yeah. A semana passada não ouvimos em condições este All é Cheia, um dos quatro temas que faz parte do fantástico disco da Raj, da dupla Carl Gary e Abdullah Mini Awi. Ele aqui ficou hoje e vamos continuar a escutar em próximas emissões mais alguns temas deste Darras. Para trás praticamente já ficaram quase todos divulgados, mas por aqui vai continuar este excelente disco. Excelente disco também, e esperamos que este ano haja longa duração. Foi o último trabalho, um EP também para Tim Rutili e o seu projeto de já há uns bons anos, o Skellyphone. O EP Insect Courage saiu ano passado e vamos ficar precisamente desse disco com dois temas, Tripped on Your Cape e Mother of Violence, Skellyphone. Marching too late for a man without plan. There was an ant in the oval. Donate the key to a man without bones. Russian machines smell like old blood. Turn like you want to. Made to run. Made to howl. Don't bring me down too far. You'll take the knife out. You'll take the knife out. Tripped on your cape, you ran without legs. There was a rant from the old ones. Torn will you keep to bury front. There was a cloud in the eyeball. Turn like you want to. Clock in the high. Kings without clothes. There was an ant in the ocean. Some will decay, too soggy to burn. There in the brush by the water. Turn like you want to. Made to run. Made to howl. Don't take me down too far. You'll take the knife out. You'll take the knife out. You'll take the knife. Thank you. Thank you.

to leave you ever. And that's a long, long time. And if by chance that I do, would you be gone? If you speak to me in Latin, as a cloud appears in spring, undulatus aspirata, as such a charming dream. When it was raining like a movie, and it was hard to look away, and as we spoke to one another, we held our gaze. Just up to me, hats of straw and feet of strength could be all there was to see. And should there ever be a question if we will leave this place or when, it just goes without saying, we'll never work in this town again. We'll have sunshine filtered through the faces of the fall, and I feel so very hard. For you. And we'll have sunshine filtered through the faces of the fall, and I could not find that article. Thank you. There was talk of love in Tennessee, of the beauty of the '70s. I had two people on the gravel road. We were out there in the farmland. And I turned my head back to the crowd. You could almost sense their glory. And if you took just a few more steps, you could join them in the hustle. Do the hustle. Do the hustle. Foi mais um tema retirado do último trabalho dos Lamb Chop, Flotus, For Love Often Turns Us Steel. Lamb Chop que atuaram na passada terça-feira, dia 17, cá em Portugal, em Lisboa, no Teatro Maria Matos. O tema que escutámos chama-se The Hustle. Bem-vindos à segunda e última hora da Orelha Extra. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Oh, A aventura de 10 anos de Ian Hodgson, de Magnetic, oh, parvoíce, Moon Wiring Club, compilação triplo CD When a New Tree Comes Out, I Do an Old One, do CD3 que se intitula We in This Hill Are All Alive. Ouvimos dois temas, Endless Library e Scorpio Punkin Mannequins. Esta é a segunda e última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E agora sim, The Magnetic Fields. Is there a man in heaven looking out for you? Is there a place dead loved ones go? Is there a source of wisdom that will see you through? Will there be peace in our time? No. We knew Carmu, the faith healer, the black Christ, he said, laying his hands on high. God says there's flying saucers hiding inside our hollow moon, and then there's Kalkar carrying communists, 'cause revolution's coming soon. Gabrielle believes in ghosts. Yes, she believes in reincarnation, and David in heavenly hosts. My mother believes that this physical big holographic show, and she says someday science will catch up with her, as she is shred of evidence. No, Stephen Merritt, o líder dos Magnetic Fields, resolveu mais uma vez enverdar por uma grande aventura, escrever uma canção sobre cada um dos seus 50 anos de idade. O álbum vai sair no próximo dia 3 de março, vai chamar-se 50 Song Memoir, e entretanto Stephen Merritt e os Magnetic Fields, obviamente, resolveram dar a conhecer já 5 dessas canções. 5 Selections from 50 Song Memoir. Ouvimos 74, No, e vamos escutar ainda 93, Me and Fred and Dave and Ted, The Magnetic Fields. Me and Fred and Dave and Ted, and the dog and the cat and the bugs, all in two rooms with one bed, so we slept on the towels and rugs. But ah, we were young and vaguely in love, and who needed money or drugs? Not me and Fred and Dave and Ted, and the dog and the cat and the bugs. Fred was only 22, so everything he said was

E voltamos mais uma vez a Keira, álbum estreia para Suso, que é como assina o britânico Hugh Bennett. O tema esse foi Tomora. Peacemakers. This tradition passes on from generation to generation, or from father to son. So it's a duty of the father to teach your son not only playing, but to teach him the role of a jelly in society. Suso para trás e nos minutos seguintes East Golden Messenger. The Heart Like a Levy, ficamos com Island Grace. Saturday child, bound for Avalon. tell me about those great expectations. Well, I set the river on fire. You laughed in my face when things got dire. Saw you drift away farther and farther. Yes, mine been like diamonds. We had to smoke for days. I love you, little liar. Yes, and baby, just like representatives. Can't you see how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. We'll be right back. projeto chama-se Holy Palms e pertence ao moscovita Pavel Eremiev, ele que faz parte também da banda russa Usi, que escutámos por aqui há uns anos atrás. É uma cassete intitulada Jungle Judge e o tema foi o da abertura Jungle Judge Gnawa Remake. E chegamos assim ao final de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da RUC, Universidade FM e Rádio Castrense, e no Brasil na Rádio UFSCar. Para o fim, o compositor de bandas sonoras argelino, Ahmed Malek, da compilação Music Original de Film, vamos ouvir Omar Gatlato. Tchau, até para a semana. Thank you.